e Senhor, estou em pé, com a alma aflita, à espera do amanhecer. Angústias me cercam, como a dor da maternidade, mas à luz da tua promessa, eu vou crer. Caiu Babilônia, o orgulho se quebrou, e em ti, Senhor, a vitória chegou. Levantei meu olhar, amanhã se fez, teu amor me sustenta, eu sou teu, eu sou teu. Vejo os cavaleiros em pares a marchar, e a voz do guarda, a esperança a gritar. Amanhã que esperava, tua luz vai brilhar, e as sombras da noite não podem ficar. Caiu Babilônia, o orgulho se quebrou, Senhor, a vitória chegou. Levantei meu olhar, amanhã se fez, teu amor me sustenta, eu sou teu, eu sou teu. A malhada minha, escuto teu clamor. Se afasta e a paz vai reinar na terra que clama. Tu vens nos salvar. Caiu Babilônia, o orgulho se quebrou, e em ti, Senhor, a vitória chegou. Levantei meu olhar, amanhã se fez, teu amor me sustenta, eu sou teu, eu sou teu.